alô você que tá ligadinho aí no www.riovoxfm.com. Muito prazer, eu sou o Leonor Sete, seja bem-vindo a mais uma edição do Rio Vox Esporte Clube Extra. É, vamos chegando às quartas de final, quase da Copa do Mundo, temos mais amanhã ainda com os jogos das oitavas de final. E que bom que você tá aqui conosco para acompanhar mais esse programa, mais do que especial para você. Hoje vamos falar da classificação brasileira, vamos falar do sufoco belga para cima da equipe do Japão, equipe guerreira do Japão, equipe muita vontade para o Japão, infelizmente eles não conseguiram passar. Mas é isso aí, futebol tem dessas. Vamos falar então do Rio Vox Esporte Clube Extra de hoje. E você, quer comentar? Deixa aí embaixo. Quer aparecer por aqui? Deixa o seu comentário aí embaixo, que a gente lê seu comentário aqui na próxima edição do nosso programa. Então você sabe que você pode participar sempre com a gente. E é muito importante você compartilhar o conteúdo aí para os seus amigos, para a sua família, para todo mundo da internet. Faz a gente chegar a mais pessoas e nos ajuda a crescer cada dia mais e mais, tá certo? Então fique ligadinho conosco, porque sem mais delongas, temos muita coisa para falar no programa de hoje, mas muita coisa mesmo para falar no programa de hoje. Análise completa dos dois jogos, participação do professor Mauro Fernandes, tem muita coisa. Vamos lá, Rio Vox Esporte Clube Extra está no ar. Every nation under the sun, elevating their favorite sign when he hit and run. You wanted it, you got it, the whole world is watching, so let's get this poppin'. We all out, we right. É, agora é hora de a gente falar do Brasil e do México. Classificação brasileira, Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo, garantido entre os 8 melhores times do mundo. Brasil, mais uma vez nas oitavas, nas quartas de final, né, o Brasil? Desde 80, oh, nem sei a última vez que o Brasil não chegou, pelo menos nas quartas de final da Copa do Mundo. Vamos falar do começo do jogo, um começo de jogo em que a seleção mexicana começou muito bem, começou pressionando, deu um sufoco aí na seleção brasileira de futebol. É, o Brasil começou aí sofrendo e muito com a seleção do México. Osório realmente partiu para cima da equipe da seleção brasileira, mas me parece que faltou um pouquinho de respeito por parte dos mexicanos enfrentando a equipe brasileira, né? O México teve algumas chances melhores que o Brasil ainda no primeiro tempo aí, mas a seleção brasileira pouco a pouco começou a controlar a partida, começou a ter aí a mais a posse. Os primeiros 20 minutos da seleção, a seleção foi mal, o time do México começou bem, a proposta do México era pressionar e tentar chegar no primeiro gol, mais ou menos como aconteceu no jogo contra a Alemanha, né? E as laterais sofreram, viu? Um pouco com o Carlos Vela, um pouco com o Lozano, então Fagner e Felipe Luiz sofreram e muito na lateral aí. Então o México não respeitou não, partiu para cima da seleção brasileira. Aí no segundo tempo o México colocou o Layún no lugar do Rafa Márquez. Rafa Márquez, capitão, 39 anos, 5 Copas do Mundo. Jogou meio que de volante, né? Pra dar uma solidez um pouquinho mais defensiva da equipe. Mas perdia em agilidade no meio de campo, né? Então, o Layún entrou na lateral direita. Edson Álvarez saiu aí da zaga pra não marcar o Neymar, né? E ninguém conseguiu parar o Neymar, né? Porque fez uma grande partida no segundo tempo. O Neymar que a gente quer é esse. Neymar que foge do cartão, foge de se jogar, foge das provocações. Daqui a pouco a gente tem opinião tanto do Osório quanto de um ex-goleiro aí, muito conhecido no mundo, sobre o Neymar, que daqui a pouco a gente fala sobre isso aí. Mas 5 minutos, o Neymar atraiu a marcação, deu de calcanhar pro William, recebeu de volta, abriu o placar, a bola que passou pelo Jesus, mas não passou do Neymar. O Neymar empurrou para dentro do gol do Ochoa, que dessa vez não conseguiu pegar, pelo menos essa, né? O Ochoa, aliás, mais uma grande partida, viu? Parece que contra o Brasil joga muito esse goleiro da equipe do México. E o pessoal bateu no Neymar, hein? Bateu. E tem gente reclamando, tem muito mexicano reclamando que o Neymar tá se jogando. O Neymar não se jogou em nenhuma oportunidade nesse jogo. É só olhar as estatísticas da simulação. O mais, até a segunda rodada, se eu não me lembro, a gente tinha dados que o que mais simula é o Victor Moses. O segundo era o Cristiano Ronaldo. O terceiro era o Harry Kane. E o Neymar não tava nem na quarta posição, o Neymar era o quinto, se eu não me engano, nas simulações, né? Não que isso justifique, o Neymar não é pra, nenhum jogador é pra simular, pra tentar ganhar na malandragem, mas do jeito que os mexicanos estão falando, aí vai chorar na cama, que é lugar quente, viu, México? Então, os mexicanos buscaram, tentaram chegar, tiveram oportunidades, mas acho que no segundo tempo nenhuma realmente assustou muito o Alisson, não. E no finalzinho tivemos o segundo gol com o Roberto Firmino, Firmino que recebeu mais uma bola, se eu não me engano foi do Neymar também, fez o passe para o Roberto Firmino bater no gol e fazer a festa. Com 2 minutos em campo, Firmino fez o gol. Aí tem muita gente falando, tem que tirar o Jesus, colocar o Firmino. Hoje o Gabriel Jesus foi muito importante, mas muito importante taticamente para a seleção brasileira, porque o Gabriel Jesus ajudou muito na marcação. O Gabriel era praticamente um segundo lateral esquerdo, se eu não me engano, estava ajudando muito o Felipe Luiz, assim como o William deu uma baita de uma ajuda também para o lado do Fagner, né? Então a seleção brasileira deu esse reforço na lateral, fazendo com que o México não conseguisse fazer suas jogadas pelos flancos, como foi feito no primeiro tempo do jogo. Então a seleção brasileira não sofreu tanto pelos lados. O Jesus correu muito, o pessoal ainda que da seleção brasileira elogiou muito a partida do Jesus. E eu vi o Jesus taticamente perfeito hoje na atuação. Ele tentou mais, ele chutou no gol, o goleiro Ochoa pegou, estava sempre no lance e ajudou muito na marcação. O Gabriel contribui muito, o Silvinho falou isso, né? O Gabriel é um trator, isso foi dito pelo Silvinho, auxiliar do Tite, na entrevista, né? A origem dele na base foi de externo, no caso pela ponta, né? A utilização é muito importante numa competição como essa, de recuperação cada vez menor. O Tite e o Silvinho conversaram, então, que o Gabriel seria muito importante numa função defensiva, talvez pelo lado esquerdo, e ele fez isso de maneira excepcional. Foi muito bem, realmente, o Gabriel Jesus. É óbvio que falta o gol, né? O camisa 9 precisa marcar o gol, mas eu vejo a atuação do Gabriel Jesus como quase perfeita no dia de hoje, taticamente. Tem muita gente que fala, mas falta o gol, falta, mas enfim, o pessoal que tá reclamando merece o Fred mesmo, de centroavante da seleção brasileira. Temos, então, um pouco mais sobre essa partida. O gol de hoje do Neymar foi de número 57 com a camisa do Brasil. Ele é o quarto maior artilheiro da seleção brasileira, apenas atrás do Pelé, do Ronaldo e do Zico. Com a camisa da seleção sobre o comando de Tite, ele balançou as redes 11 vezes, né? Duas nessa Copa do Mundo. E tomou aí o lugar de Gabriel Jesus como maior artilheiro no período. Gabriel era o maior artilheiro antes da Copa do Mundo e o Neymar foi eleito o melhor jogador da FIFA. E a gente tem um problema, que o Casemiro tomou cartão amarelo e está suspenso no próximo jogo da seleção contra a Bélgica. Ele, o Felipe Coutinho e o Neymar, eles chegaram pendurados. Neymar e Felipe Coutinho não tomaram, mas Casemiro tomou o cartão. Eu acho que é uma ausência que é menos sentida do que a do Neymar e que a do Coutinho. Por quê? Porque a gente tem o Fernandinho em alta fase também, muito bem o Fernandinho. O Fernandinho é um grande jogador, titular absoluto do Manchester City. Quando entrou, deu conta do recado. Acho que o Fernandinho pode sim fazer um bom papel, sim, contra a equipe da Bélgica na próxima fase. Óbvio que o Casemiro é um dos melhores primeiros volantes do mundo, né, agora, né, no Real Madrid, muito importante e sempre muito importante também na seleção brasileira de futebol. Sabe quem foi muito bem hoje também? O William fez um partidão e finalmente estreou na Copa do Mundo, né? Finalmente o William fez uma boa partida, hoje marcou, ele foi pra cima, chamou pra si uma responsabilidade. O William é muito habilidoso, o William tem muita classe, tem muita categoria, e precisávamos ver o William com mais agressivo, né? Mais assíduo na partida. O Douglas Costa foi bem quando entrou contra a Costa Rica, mas hoje o William realmente fez um partidão, ele deu uma assistência, né? Fez a jogada com o Neymar. Eu acho que o William foi melhor que o Neymar. Eu acho que o William merecia realmente o prêmio de melhor jogador da partida. O Brasil, ele avança pelo menos às quartas de final desde 1994. Então, a seleção brasileira, desde 94, pelo menos oitavas de final. Então, aliás, não, isso daqui é o dado do México, desculpa. O México cai nas oitavas desde 94. O México nunca jogou o quinto jogo da Copa do Mundo, sempre caiu no quarto jogo. Quando teve sua melhor participação, quando jogou as quartas de final, era numa época em que não existia oitavas de final. Então, a equipe do México também fez quatro jogos, mesmo chegando nas quartas de final. Grande jogo, viu? O México também foi muito bem, a equipe do Osório. Dá pra se despedir da Copa do Mundo com muita tranquilidade. Dá pra se despedir da Copa do Mundo com a cabeça erguida. Só que choraram muito, viu? Choraram muito, porque o Neymar, ele tomou um pisão criminoso dentro do campo. Aliás, fora do campo, né? Na lateral. E o que estão chorando a equipe do México? O autor do pisão, né? O Layún, né? O Miguel Layún, afirma que não pisou no camisa 10 e que os árbitros permitem o comportamento do jogador. Amigão, tem vídeo, viu? Você tá sendo filmado. Não sei se você sabe, mas futebol é filmado assim desde 1950, mais ou menos. Então, não dá pra você esconder que você não pisou, não, sem vergonha. Esse número 7 do México, esse Layún, foi... Ele entrou no jogo pra bater no Neymar. E chora na cama, que é lugar quente aí, ô, sem vergonha. Ordinário esse número 7 aí do México. Também tivemos aqui o Osório reclamando muito do Neymar e falou que o jogo foi uma vergonha, né? O comandante do México disse que a demora para reiniciar lances incomodou sua equipe, apontando para palhaçada por parte de brasileiros, mas ele não citou o Neymar durante as respostas. O Osório afirmou que o árbitro então demorou a reiniciar a partida em diversos lances e usou a expressão vergonhas para o futebol para falar da postura dos brasileiros, alegando que os adversários fingiram faltas e houve tempo perdido com um só jogador, sem citar o Neymar. O Osório disse o seguinte, ó, abre aspas para ele: acho que é uma vergonha para o futebol que se perca tanto tempo com um só jogador. Acho que a veemência que jogamos no primeiro tempo parou na arbitragem. Cada situação de jogo demorava muito. Uma delas demorou 4 minutos, reclamou ainda na primeira resposta. Ex-treinador do São Paulo diz que não é um exemplo de futebol, para as crianças que veem o futebol. Ô, Osório, você não é cego, amigão. Você não viu o pisão do Layún em cima do Neymar aí? Ele ficou impaciente em algumas perguntas. Uma repórter brasileira, deixa eu ver se eu acho o nome dela aqui, que ela foi perfeita na opinião, na pergunta dela, e ela deixou o Juan Carlos Osório sem resposta. Eu vou procurar com mais calma depois a repórter que fez essa pergunta. Se eu não me engano, era de uma rádio de Minas, eu acho, que fez essa pergunta aí. Ela disse quanto à câmera que flagrou a prisão do Neymar, né? Ela fez a pergunta sobre a câmera, né? E ele fechou a cara e falou: eu respeito sua opinião. Então, o que acontece, Osório? Você viu a imagem, pô? O Layún, ele realmente pisa no Neymar. Não tem como esconder o pisão. Então, vocês estão chorando demais por uma coisa em que não faz sentido chorar. Tanto é que a gente teve também a opinião do Peter Schmeichel, pai do Kasper Schmeichel, goleiro dinamarquês, que falamos no episódio anterior. Diz que o brasileiro simula demais e fingiu estar morrendo após pisão. Vai tomar pisão pra ver, ô Schmeichel. Vamos ver se você ia ficar na boinha aí. Aí ele pergunta: você vê o Cristiano Ronaldo fazer isso? O Cristiano foi um dos jogadores que mais simulou na Copa do Mundo. Você vê o Kane fazer isso? O Kane também é o terceiro que mais simulou na Copa do Mundo. Então, o Schmeichel abriu a boca pra sortar uma pá de bosta, hein, Schmeichel? Muita merda saiu da sua boca aí, nesses comentários aí que você fez na RT Sports, emissora russa. Então, Beno, sua seleção foi eliminada, sei que você tá triste, mas não ia descontar, não. Hoje, não tem o que falar do Neymar. Eu sei que muitas vezes ele dá o que falar e é merecido as críticas para ele, muitas vezes. Mas hoje, não tem o que se questionar do Neymar. O Neymar foi perfeito, jogou muito e ele foi fundamental para a vitória da seleção brasileira. E o Tite evitou a polêmica com o Osório, né? Falou, ó, não pode driblar mais, não pode buscar jogar individual. Ele falou, o vídeo tá aí, não vou arrumar confusão não, o vídeo tá aí. Ele viu o lance, todos que assistiram viram o lance. Imagem não tem como questionar. Tite foi perfeito, uma das melhores entrevistas coletivas do Tite. Parabéns aí à seleção brasileira, mais uma partidaça, inclusive, das muralhas. Thiago Silva, eu não vou nem usar a expressão muralha, porque a expressão muralha foi dada para um goleiro que que é frangueiro. Os dois xerifes da zaga brasileira, Miranda e Thiago Silva, que partidaça dos dois zagueiros da seleção brasileira. O Thiago muito seguro, Miranda até desequilibrado, conseguiu fazer a marcação de maneira correta para o Thiago rifar uma bola do mexicano. Então, parabéns, que jogada, que jogadores. A seleção brasileira, defensivamente, tem muito o que oferecer aí. Tem seus jogadores de maneira defensiva, foram muito bem. E a gente muda de assunto agora, a gente escuta o professor Mauro Fernandes falando sobre o Brasil e sobre o México. O professor também vai dar sua opinião aqui no Rio Vox Esporte Clube Extra. E depois a gente fala de Bélgica e Japão também. É outra oitavas de final da Copa do Mundo. Até já, já voltamos! Time for Africa. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sakalewa. Anawa, ah, ah. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sakalewa. This time for Africa. I'm well on my journey, biggie, biggie, mama. 1 A to Z. Party, so sell on my journey, biggie, biggie, mama. From East to West. Party, waka, waka, my eh. Amigos aqui do Rio Vox Esporte Clube, Mauro Fernandes, estamos aqui para falar justamente da vitória do Brasil por 2-0 frente à equipe do México, resultado que coloca o Brasil nas quartas de final para jogar na próxima sexta-feira às 15 horas contra a Bélgica. O Brasil começou o jogo contra o México, o Brasil foi surpreendido pela montagem da equipe, da maneira que o Osório colocou a equipe do México, uma equipe marcando a pressão, dificultando a saída da equipe do México, do Brasil, e o Brasil teve grandes dificuldades naqueles primeiros 15, 20 minutos de jogo. A partir dos 25 minutos, o Brasil melhorou, começou a equilibrar um pouco o jogo e já começou a criar algumas situações e criar algumas dificuldades já para o goleiro do México. E foi assim que terminou o primeiro tempo, o Brasil equilibrando o jogo e o México contra-atacando. Já no segundo tempo teve a grande mudança tática, onde o Tite mudou a equipe, o posicionamento tático da equipe brasileira. A equipe brasileira voltou num 4-4-2, puxando mais o Willian para o meio, e foi justamente numa dessas jogadas do Willian, saindo do meio para atacando pelo lado esquerdo da defesa, do ataque brasileiro, lado direito da defesa do México, que o Willian fez uma grande jogada ali, envolveu toda a defesa do México e cruzando para o Neymar, abriu para cá e fazer 1-0 Brasil. E daí para frente o Brasil começou a criar grande situação, envolveu a equipe mexicana, e a equipe mexicana chegava muito pouco na frente do gol do Brasil. Portanto, o Brasil conseguia levar o jogo sem passar muito susto e conseguindo fazer uma grande partida, tocando, virando, alternando o jogo e envolvendo a equipe mexicana. Foi dessa maneira que nós vimos um segundo tempo que o Brasil dominou, que o Brasil envolveu a equipe do México e, sem muito susto, acabou levando o jogo. E quando foi justamente já no acréscimo do jogo, outra vez o Neymar fez uma grande jogada aí pelo lado esquerdo, outra vez, da equipe do ataque brasileiro, lado direito da equipe mexicana, cruzando a bola e o Firmino fazendo 2-0. Desta maneira, o Brasil fechou o caixão, fazendo 2-0 e classificando para as quartas de finais da Copa do Mundo. O Brasil teve no Alisson um goleiro tranquilo, foi pouco exigido, mas quando foi exigido lá esteve para dizer presente. Tivemos também o Fagner na lateral direita, que fez uma boa partida. Quando todo mundo estava preocupado com o Lozano caindo na costa do Fagner, eis que o Fagner conseguiu conjurar, e quem fez as jogadas todo pelo lado direito, esquerdo do ataque do brasileiro, do lado direito da defesa, foi justamente o Brasil, que fez os dois gols por aquele lado ali da defesa mexicana. E o Fagner então esteve bem. Thiago Silva outra vez reeditou a boa partida, saiu com dores na costela, mas não deve ser problema para o próximo jogo. O Miranda completou também a grande zaga do lado do Thiago Silva, marcou bem, não deixou sobrar nada para o Alisson. Felipe Luiz, lateral esquerdo, que entrou no lugar do Marcelo, que não pôde jogar devido à sua recuperação lombar. Fez uma boa partida também, tomou cartão amarelo, mas jogou um grande segundo tempo e marcou bem e ajudou a equipe brasileira. O Casemiro jogou bem, fez uma boa partida, tomou num lance até que ingênuo o segundo cartão amarelo, por isso está fora das quartas de finais. O Paulinho jogou uma partida regular, uma partida boa, onde procurou ajudar o ataque e foi substituído por Fernandinho. Fernandinho entrou muito bem no jogo e já deve ser o substituto automático do Casemiro, que deve jogar contra a Bélgica nas quartas de finais. Também entrou muito bem, participou do segundo gol do Brasil, portanto é um jogador que não vai criar problema nenhum, e o Brasil talvez nem sente a ausência de Casemiro. O Coutinho fez uma partida boa, não tão boa quanto vinha fazendo, mas o suficiente para conseguir organizar as principais jogadas do Brasil. Entrou em seu lugar Marquinho, que era já para compor a linha de três zagueiro ali, quando o México estava tentando cruzar a bola, alçar as bolas na área. Marquinho também entrou bem. E na frente nós tivemos o Willian, que fez a melhor partida dele com a camisa brasileira, jogou muito bem, ajudou o Brasil demais, participou dos lances de gol e ajudou taticamente a marcar o Brasil. Gabriel, que é um centroavante, todo mundo cobra ele como centroavante, e como centroavante foi muito mal, mas taticamente foi muito bem, exerce uma função inteligentíssima, uma função importantíssima na seleção brasileira, e é por isso que não sai do jogo, porque tem uma participação tática importantíssimo no esquema do Tite. O Neymar fez uma grande partida, foi o melhor do jogo, foi escolhido pela FIFA como melhor do jogo, realmente, e fez uma grande partida, chamou a marcação, tocou, driblou, foi o Neymar de outrora, que a gente cansou de elogiar ele por fazer grandes partidas pelos clubes por onde passou e também pela seleção brasileira. O Tite foi muito bem nas três substituições, mudou a equipe na hora certa, saiu do 4-1-4-1 que ele gosta tanto para o 4-4-2, surpreendeu o Osório, fez o gol e administrou muito bem o jogo. Portanto, está de parabéns toda a delegação, uma equipe brasileira que soube fazer uma partida sem muito susto, tranquila, venceu e convenceu e continua em ascensão. Portanto, o Brasil continua subindo, jogou quatro partidas, e as quatro partidas o Brasil demonstrou uma após a outra a ascensão, o clube, a equipe progredindo, a equipe cada vez jogando mais, e portanto chega nas quartas de finais para jogar com a Bélgica com muita confiança e jogando um bom futebol. E pelo que a gente viu daqui da Bélgica e Japão, eu não acredito que a Bélgica deve oferecer grandes dificuldades não para o Brasil, se o Brasil jogar o que jogou. Portanto, o Brasil vence e convence e vai para as quartas de finais com muita moral para conseguir chegar à semifinal da competição aí. Mauro Fernandes falou para o Rio Vox Esporte Clube, edição extra. Posso torcer, chorar, sorrir, gritar, não importa o resultado, vamos tramandar. Só para completar a informação que eu fiquei devendo aqui sobre a jornalista do jornal Tempo de Minas, que fez a colocação que deixou o Osório aí sem palavras, é a Soraya Beluzzi, fez uma pergunta fantástica pro Osório, que ele não conseguiu responder mesmo. Parabéns a Soraya, parabéns ao pessoal do O Tempo. Muito feliz de ver uma mulher representando muito bem o nosso jornalismo brasileiro. Parabéns, viu, Soraya? Muito legal a sua pergunta e muito legal a reação do Osório também. Agora sim, falamos de Bélgica e Japão aqui no Rio Vox Sport Clube. Vamos lá! Muito bem, vamos falar então da classificação da equipe da Bélgica. Teremos Brasil e Bélgica nas quartas de final da Copa do Mundo. Mas vou te falar o seguinte, ó, o Japão jogou como time grande, viu? Que partida de futebol fez o Japão, uma Copa do Mundo também para o Japão voltar para casa de cabeça erguida, rapaz. A Bélgica levou um susto, mas conseguiu virar nos acréscimos, né? O confronto que a gente parecia em que teria maior diferença, né? Tecnicamente falando, entre Japão e Bélgica. Mas no fim, a Bélgica também sofreu e sofreu muito para passar do Japão, rapaz. E ainda que o Japão passou só pelos cartões amarelos, né? O Japão abriu 2-0. Primeiro tempo, a equipe da Bélgica não encontrou a facilidade que esperavam, né? Todo mundo esperava a Bélgica superior. Mas não, o Japão jogou pra cima, marcou muito bem. A Bélgica foi até um pouco melhor, mas não foi mão tão superior, não. Muito recurso mostrado pelos jogadores japoneses. Marcando em cima, marcando atrás, marcando pressão. Muito bem a equipe do Japão. Não deixaram o Lukaku sozinho. O Lukaku muito bem marcado pelos japoneses. Na segunda etapa, o Japão marcou duas vezes em 6 minutos, rapaz. O primeiro gol foi na falha do Vertonghen, o Haraguchi sozinho na área, o camisa 8, que até eu percebi que ele deu uma hesitada na hora de chutar pro gol pela primeira vez. Na segunda, ele bateu cruzado sem chance pro Courtois. Muito bom, muito bonito o primeiro gol do Japão, bem verdade, na falha do Vertonghen, né? E o segundo jogo, o Inui acertou um chutaço de fora da área, o segundo golaço do Inui na Copa do Mundo. Se eu não me engano, ele jogava na primeira divisão da Espanha, no Leganés, eu acho que ele jogava, se eu não me engano. Leganés. E ele foi pro Betis, então é novo jogador do Betis, vai jogar numa equipe um pouco maior da Espanha. Mas mais um golaço, então, do Inui. Belo chute de fora da área. E aí a Bélgica apertou o negócio, porque a Bélgica sentiu o segundo gol do Japão. E aí eu confesso que eu cheguei e mandei uma mensagem para minha namorada e falei, amor, vamos ter Japão e Brasil na sexta-feira. E acho que eu dei uma zicada, viu? Porque depois o Roberto Martínez tirou o Mertens e o Chadli. Não, Chadli não. Chadli entrou, né, no segundo tempo, né? Ele tirou o Mertens e o Carrasco, né? Tirou o Mertens e o Carrasco e colocou o Chadli e o Fellaini. O Fellaini no volante. Só que é um cara muito alto, que dá pra jogar lá na frente e dá pra ser quase um centroavante também, o Fellaini, né? E deu certo, né? O primeiro gol foi do Vertonghen, um chute meio sem querer, né? Aliás, foi de cabeça, né, na verdade. Não foi um chute, né? Ele tentou jogar pra área de cabeça, a bola acabou que entrou, uma falha aí do goleiro do Japão, do Kawashima, que também pegou demais, hein? Se eu não me engano, a terceira Copa do Kawashima. Acho que ele jogou 2010, jogou 2014 e agora 2018, goleiro do Metz da França. O segundo gol saiu aí do Fellaini, né? De cabeça no cruzamento do Hazard, né? Não dá pra deixar o Fellaini sozinho, o cara é muito grande. E o terceiro, no acréscimo, em um contra-ataque tal da equipe da Bélgica, né? O Honda bateu uma falta, quase fez o terceiro gol do Japão. O goleiro Courtois espalmou. Na cobrança de escanteio veio o contra-ataque em que o Chadli matou o jogo. Na última bola do jogo, a seleção da Bélgica matou o jogo. Rapaz, a Bélgica, assim, soube virar a partida, foi bem para virar a partida, mas até agora a Bélgica não mostrou ainda todo esse favoritismo. A Bélgica, óbvio que fez fácil, passou fácil para cima da equipe da Tunísia, passou fácil para cima do Panamá, óbvio, era de se esperar. E contra a Inglaterra jogou o time reserva, ou seja, a gente não tinha visto uma Bélgica ainda contra uma equipe um pouco mais qualificada. E ainda não vimos, porque pegou um Japão, que é uma equipe que tecnicamente é muito inferior, mas na vontade acabou igualando, taticamente acabou igualando o jogo para a Bélgica, e fez com que esse jogo se tornasse muito difícil. A equipe da Bélgica é uma equipe muito qualificada, muito qualificada. Os belgas já tiveram outras grandes gerações, não é essa a grande geração belga. Os belgas nos anos 80, anos 2000 tiveram bons times, mas esse de fato me parece ser um dos maiores times em termos de força da equipe da Bélgica. Então é para ter cuidado, devemos respeitar muito os belgas, mas eles também têm que respeitar a gente. E nas redes sociais a gente não está vendo isso, a gente está vendo os belgas um pouco prepotentes, né? O próprio goleiro Courtois, ele deu uma entrevista falando que ele se vê superior a qualquer um, que não tem medo nem do Brasil. Então, quer dizer, pezinho no chão. Hoje vocês tiveram uma baita de uma dificuldade contra a equipe do Japão. Então é melhor respeitar. Vocês vão pegar uma seleção 5 vezes campeã do mundo e a Bélgica vai precisar jogar mais futebol. Com essa defesa, eu vi belga no Twitter falando isso, que com essa defesa a Bélgica vai tomar um monte do Brasil. E a Bélgica está sofrendo muito na defesa. Defensivamente, o Brasil é uma equipe muito mais sólida. Ofensivamente, eu vejo os belgas com um poderio mais elevado, né? A gente tem o Lukaku, que é um centroavante fortíssimo, e não é só um centroavante, né? É um cara que ele sabe usar o corpo, é habilidoso, ele não tem só o recurso da força, né? Aliás, de ter Mertens, de ter também De Bruyne, ter o Hazard, tem no banco o Thorgan Hazard, tem o Chadli, tem também o Carrasco, o Witzel. Então, quer dizer, são grandes nomes, é uma grande equipe, mas quem ganha a gente vai ter um grande duelo pra gente assistir, o Brasil e a Bélgica. Contra o Japão, cabeça erguida demais, o Japão fez uma grande Copa do Mundo. Eu mesmo, desde o começo, eu tô falando tanto no Doublecast, que é o meu outro podcast, onde eu falo de música, falo de rock and roll. Se você não conhece o Doublecast, assina lá, ouve o nosso podcast, que também é bem legal. Eu tô desde o começo falando, o Japão não ia ser um problema, e no fim das contas o Japão foi bem, cara. O Japão surpreendeu a mim e surpreendeu a muitos aí que acompanham futebol. Ninguém esperava muito da seleção japonesa, porque de fato eles apanharam de todo mundo na preparação. E uma equipe que troca de treinador faltando 2 meses para a Copa do Mundo, fica complicado. E o Akira Nishino, ele trouxe alguma coisa que faltava realmente para esse time do Japão. Eu acho que se eu trouxe a vontade de ganhar, trouxe a gana, trouxe a raça para essa equipe do Japão, que caiu de pé. Excelente partida do Japão contra a Bélgica. Tivemos um jogão realmente que Bélgica e Japão trouxeram para nós. Então, Bélgica e Japão serão. O Bélgica é o adversário da seleção brasileira na próxima fase, rapaz. E aí? O que vai dar? Brasil ou Bélgica? A gente teve belga provocando já, viu? O atacante Christian Benteke, que ele foi cortado antes da última lista da Copa do Mundo. Ele postou uma foto nas redes sociais após a vitória da Bélgica sobre o Japão e provocou aí o Brasil, o próximo adversário belga na Copa do Mundo. Na imagem, ele aparece uma foto do Felipe Coutinho feliz com a legenda: quando você pensa que o Japão vai enfrentar o Japão nas quartas. Na foto da direita, o Coutinho diz, mas é a Bélgica vira, aparece preocupada, na verdade, né? E aí diz, a Bélgica vira no último minuto e vence, né? Assim, se fosse bom, você tava na Copa, né, Benteke? O pessoal, os brasileiros estão pegando no pé, né, falando, chegou o jogador do Crystal Palace, falando aí. Tem também, assim, os brasileiros sabem brincar nas redes sociais, né? E o Benteke vai sofrer um pouquinho nas redes sociais, porque olha só aí a prepotência deles também. Acho que vai ser um grande jogo, tem tudo para ser uma das melhores partidas dessa Copa do Mundo. Força, força, eu acho que as duas melhores equipes da competição. Vamos aguardar. Brasil e Bélgica, mas Benteke, um pouquinho menos, irmão. Você foi cortado, não tá aí na Copa, né, bicho? Então, um pouquinho menos. Dando crédito, essa matéria tá no Globoesporte.com aqui. Então, o pessoal tá confiante, né? O De Bruyne escreveu o seguinte, ó, mais 3 jogos, então o pessoal tá querendo o título. Eu torço pra que não, viu, De Bruyne? Eu acho que você volta antes. Mas é isso aí, quero ouvir o professor Mauro Fernandes falando também sobre a Bélgica e sobre o Japão, e a gente já volta aqui pra gente encerrar o nosso programa de hoje. Fique na sintonia do Rio Vox Esporte Clube Extra. Até já! Estamos de volta aqui no Rio Vox Esporte Clube, para o Rio Vox Esporte Clube Extra poder também analisar a vitória da Bélgica de 3-2 sobre a equipe japonesa num grande jogo, mais um grande jogo da Copa do Mundo, um jogo onde tivemos um segundo tempo com 5 gols, gols bonitos, gols espírita, gols de tudo quanto é gosto, gol de contra-ataque, gol de cabeça, enfim, um jogo muito gostoso de assistir, bom de se ver, alternativa, duas equipes de estilo totalmente diferente. E é gostoso você ver uma equipe que toda a imprensa, toda a mídia não dava nada para o Japão, né? Toda a imprensa apontava a Bélgica como a possível sensação da Copa e já dava o Japão como favas contadas. Bom, não foi isso que o jogo mostrou, hein? O jogo foi um jogo que começou, um jogo equilibrado, onde a equipe japonesa contra-atacava e contra-atacava muito bem, mudava o jogo, tinha grandes alternativas de jogada. Claro, a equipe bélgica tomou iniciativa no começo do jogo, a equipe belga, e com azar, jogando um bom jogo, uma boa partida, né? Conseguia fazer as jogadas pelo lado da Bélgica. Mas o Japão também contra-atacava com a velocidade, atacava pelos flancos do campo com uma velocidade muito grande, e assim terminou o primeiro tempo. Um jogo gostoso de se ver, apesar do 0-0. Mas o melhor estava por vir, que era justamente o segundo tempo. O segundo tempo, um jogo eletrizante. Logo aos 2 minutos do segundo tempo, o Yaguchi, aos 2 minutos do primeiro tempo, abriu o placar para o Japão. Numa bela jogada, numa linda jogada japonesa, uma jogada de velocidade. O Yaguchi acabou abrindo o placar aos 2 minutos do segundo tempo, fazendo Japão 1, Bélgica 0. E quando todo mundo achava que era a Bélgica que ia tomar a iniciativa do jogo, ia empatar o jogo, encurralar o Japão, não foi isso que a gente viu, não. A gente viu uma equipe japonesa tocando, jogando face, alternando o jogo, buscando a jogada de velocidade, tocando de pé a pé, alternando o lado de entrada, entrando pela direita, entrando pelo flanco esquerdo da Bélgica, pelo lado direito, pelo meio da zaga, e não demorou muito, não. Logo aos 6 minutos do segundo tempo, 4 minutos logo após o primeiro gol, o Inui, o atacante da seleção japonesa, aos 6 minutos fez 2-0 para a equipe japonesa. Um belo gol, um gol onde a equipe japonesa puxou um contra-ataque fulminante pelo lado direito do ataque da Japão, lado esquerdo da defesa belga, e foi por ali mesmo. Na saída do goleiro belga, o atacante Inui bateu com o pé direito, bateu cruzado, fazendo 2-0 o Japão. E a partir daí, o treinador da Bélgica, teve que mexer. Mexeu bem. Colocou o Fellaini, né? De lá da equipe inglesa do Manchester United, que realmente entrou e entrou bem no jogo, e colocou também Oxadi, justamente foi numa dessas, depois que o treinador viu que a Viola estava em caco, né? Tava perdendo de 2 a 0, então ele colocou dois jogadores a mais para atacar, para armar, para criar. E não foi justamente, num desses lances espírita que acontece só no futebol, num cruzamento, o zagueiro Vertonghen, né? Da Bélgica, acabou cabeceando a bola. Para o meio da zaga, essa bola saiu errada e acabou encobrindo o goleiro, entrando no segundo, caindo na costa do goleiro lá no segundo pau, e a Bélgica dessa maneira diminuiu o placar. É 2-1. E aí colocou fogo no jogo, né? Isso aconteceu aos 23 minutos do segundo tempo. Quando foi que o Vertonghen fez o gol. Diminuiu o placar a favor da Bélgica. O Japão 2, Bélgica 1. E logo aos 28 minutos, 5 minutos depois do gol de cabeça espírita, o Fellaini, justamente aos 28 minutos, também de cabeça, acabou aproveitando bem o cruzamento que veio do lado esquerdo e empatou o jogo. Portanto, aos 28 minutos do segundo tempo, o Fellaini empatou o jogo em 2-2. Um grande jogo e continuou assim: o Japão contra-atacando, criando chance, e a Bélgica também. E quando todo mundo já se preparava para a prorrogação, eis que uma bela jogada do Honda batendo uma falta, e a falta acabando saindo para goleiro colocando para fora, escanteio a favor do Japão. O escanteio foi cobrado, isso tudo já aos 47, o escanteio foi cobrado, e o goleiro agarrou a bola e puxou um contra-ataque rápido com as mãos, e foi justamente o último ataque do jogo. Aos 48 minutos do segundo tempo, o Xadi, num contra-ataque que foi fulminante pelo lado direito, passou pelo Lukaku, Lukaku fez a abertura de perna e sobrou para o Xadi fazer 3-2 Bélgica, e não deu tempo para mais nada. Aí o árbitro, a bola foi para o meio de campo e o árbitro Selanganese terminou o jogo fechando o placar em 3-2 a favor da Bélgica. E desta maneira a Bélgica está classificada para enfrentar na sexta-feira, às 15 horas, o Brasil pelas quartas de finais. Mas, pelo tudo aquilo que a gente viu da Bélgica, a Bélgica é uma equipe que tem dificuldade séria para marcar pelo lado do campo, a Bélgica tem dificuldade séria para organizar a jogada, principalmente se o Hazard for um jogador muito bem marcado, ele encontra grande dificuldade para armar o jogo. A Bélgica é um time previsível, tem aí o De Bruyne, que é o jogador, um dos jogadores também tão importante quanto o Hazard, mas são poucos jogadores da Bélgica, no caso eu reputo só esses dois, que têm condição de armar. E o grande jogador da Bélgica no ataque é o Lukaku. E o Lukaku depende justamente desses homens aí, está num dia muito bom para poder ser o garçom e servir o Lukaku. Se o Lukaku não tiver esses dois garçons em bom dia, ele não vai conseguir jogar. Portanto, dessa maneira eu vejo que é muito pouco o que a Bélgica tem para enfrentar o Brasil. Portanto, eu vejo o Brasil com certo favoritismo em cima do futebol belga. Se a Bélgica jogar realmente o que jogou hoje, o Brasil vai passar o carro, como diz o nosso amigo Miguel, por cima da Bélgica. Mauro Fernandes falou para o Rio Vox Esporte Clube Extra. Tudo bem, então vamos chegando ao final de mais um Rio Vox Esporte Clube. Fico muito feliz que você ficou ouvindo até agora essa edição bombada, essa edição um pouco mais longa do Rio Vox Esporte Clube, mas olha quanto conteúdo tivemos aqui. Tivemos também a opinião é campeã do professor Mauro Fernandes, nosso comentarista, que está todos os dias lá na Rio Vox FM. Amanhã tem Rio Vox Esporte Clube na rádio, no 107,9, das 11 ao meio-dia. Além de Copa do Mundo, vamos falar da rodada do final de semana das divisões de acesso do futebol brasileiro. Então tem Série D, que passa por uma rodada decisiva, as quartas de final. As equipes estão a um jogo do acesso agora. É, tem também Série C, tem Série B, tem muita coisa além da Copa do Mundo. Então você que quer ouvir das 11 ao meio-dia no www.riovoxfm.com ou se você é de Rio das Pedras, pelo 107,9 do seu rádio. Se estiver em São Paulo, não adianta nada entrar no 107,9, não vai pegar. Isso pega aqui em Rio das Pedras, infelizmente ainda. Mas é isso aí. Agradeço mais uma vez a sua companhia, agradeço a sua paciência e, se Deus quiser, estaremos de volta amanhã na Rio Vox FM e também aqui com o Rio Vox Esporte Clube Extra para você, com muita coisa de Suécia e Suíça e também de Inglaterra e Colômbia para você. Fique com Deus, até mais, tchau! So let's get this poppin'. We all out, we right here. Only one life to live, got so much to give. Fighting for the nation now, that is my gift. Run like a champion and win like a king. That's my only goal, my everything. Live it up now, now. Live it up now, now. Temos a melhor rádio, porque temos os melhores ouvintes. Rio Vox FM.